o Copim. Ai, que gostoso. Vai então, vamos ler o nome de todo mundo aqui, mandar um salve pra todo mundo. Mandar um salve aqui então pro nosso querido Diego, pro nosso querido Gu Saifon, tá sintonizado por lá, tá o Zeus, também staff, também tá o Takashi. Alô, Takashi, tudo bom? Também tá o Oliver, underline The Hit, tá o Pedro, underline Mohamed, tá o Izan. Alô, Izan, coraçãozinho pra você, tá bom? Boiola. Também tá por lá pela sintonizada aqui na nossa rádio Improvisations Total. Vamos dar um salve aqui pro nosso querido também, Rugal, Rugal! Ai, que gostoso! Todo mundo sintonizado, todo mundo ligadaço. Um abraço também pro nosso querido Dom Flamingo, underline Joker, Ubilani, tá por lá também, tá o Dave, underline Soares, também tá o Felipe Oliveira, também sintonizado por lá, tá o Gustavo Japa, tá o Lucas, alô Lucas, meu irmãozinho! Também tá por lá sintonizado, nosso querido Matias, underline Ricardo, tá a Fanny, alô Fanny, tudo bom? Safadinho. Também sintonizado por lá, tá nosso querido Skywin. Também tá o Thiago Delano Mariano, tá o Williams Queiroz, e é nóis. Fui que fui, um beijo a todos. Ai, que gostoso. É, rapaz, isso aí, você curtiu um pouco da nossa locução do nosso querido governador Calx. Pra você que não me conhece, seja muito bem-vindo, muito prazer. E é nóis, tá bom? Fui que fui, um beijo a todos do BPU, é nóis! Alô, Paladin! Um beijo na bunda, viu? Ah, safadinho! Mandar o nosso último salve aqui pros nossos queridos 17 BPM. É nóis, tamo junto, fui que fui, só vai.